Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas, esse momento da hora da misericórdia, hoje eu quero pedir que, como fruto desse texto que acabamos de rezar, nós obtenhamos paz. Essa música que eu sou apaixonado, nós queremos paz. Eu peço agora a paz, Jesus misericordioso. Eu peço paz nas famílias, na semana da virada. Paz, Senhor, nos corações. Paz no mundo. Obrigado a você que ligou 0-3221-6070 e rezou o terço. Eu sei que hoje é dia 29, mas você fez a sua colaboração do mês. Tenha paciência, padre, que é isso, é dia 29. É, mas as nossas contas não escolhem se é Natal ou não. Sua contribuição generosa. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Irenita, sou da cidade de Curitibano, Santa Catarina, ouço pela Rádio Coroado AM. Padre, tenho algo para partilhar. Esse ano foi um ano cheio de tribulações, doenças, dificuldades. Mas nunca desisti de Jesus e junto com Ele vencemos. Estava esperando um pacote de presente e recebi um baú cheio de graças. Foi muito. Entre eles, meu esposo conseguiu sua aposentadoria, que estava lutando há tempo. Meus filhos passaram de ano. Obrigado, Jesus misericordioso. Obrigada, Maria, por ser sempre essa intercessora em nossa vida. Obrigado ao Padre Reginaldo por ser esse canal de graça. Olha, só tenho a agradecer a Jesus por tantas bênçãos, tantas graças. Desejo a toda a família evangelizar um feliz e abençoado Natal. Amém. Amém, querida. Que coisa mais linda. Um abraço ao povo de Curitibanos, a todo o povo de Santa Catarina e a todos. Fico feliz, viu? Bonito que ela disse. Eu esperava algumas graças, um baú e recebi um caminhão, né? Foi mais ou menos assim, mas não importa. Deus seja louvado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra. Do jeito certo, Senhor. Que os nossos governantes busquem a paz. O texto de hoje, Lucas 2, 22 a 35. Levar a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Concluído os dias de sua purificação, levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado que não morreria sem ver primeiro a Cristo. Tendo os pais apresentado o menino Jesus, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus: "Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação." Depois Simeão abençoou-os e disse a Maria: "Esse menino será causa de queda e soerguimento para muitos em Israel, e um sinal de contradição. Mas uma esperança, uma espada, transpassará a tua alma." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus foi levado pelos pais para o costume da purificação. Simeão, dedicado a Deus, sabia que a promessa do Senhor se cumpriria. E Simeão diz: "Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz. Eu encontrei." Sabe, meus irmãos, eu rezo praticamente essa oração toda noite quando eu faço as completas. Para quem não entende, nós padres religiosos, religiosas, nós temos a última oração do dia, chama-se completa. E todo dia nós rezamos o Cântico de Simeão. E quantas vezes eu paro para pensar: "Agora podes deixar vosso servo ir em paz." Sabe, eu fico me perguntando, porque eu rezo à noite, eu fico pensando: se eu morrer nessa noite, eu morro em paz? Credo, padre, o senhor está tão pessimista. Não, não é isso. Eu quero dizer, nós estamos para a virada do ano. Se este foi o seu último ano de vida, você está em paz? Responda para você mesmo. Tem muita coisa ainda por fazer, para consertar, para arrumar. Você está em paz? Jesus misericordioso, dai-nos a paz. É. Simeão caminhou na paz. Simeão caminhou na fé. A paz, Senhor, é o que mais pedimos. A semana inteira eu estou falando de paz, paz, e é preciso, como não? Há uma razão para mudar meu mundo. Jesus. Há um amor para se sentir e mergulhar mais fundo. Jesus misericordioso, nos dê a graça da paz. Vem me seguir, sou a luz, a paz. E hoje preciso entrar entre sonhos. E quem não precisa da paz? Quem não precisa? Senhor Deus, eu peço que, como Simeão, e como diz essa música, eu possa caminhar na fé para encontrar o Deus da paz. Que eu possa trilhar esses dias que seguem a virada na fé, para que eu possa colher um ano novo de paz.